aumenta o grave, DJ. Quero ver o chão vibrar e a parede balançar como se fosse, como se fosse um terremoto, território negro. Acaba de chegar para falar e mostrar que a situação anda tão ruim. Nem dinheiro pro álcool, eu tenho para mim. Faço dias a vagar, entrando de bar em bar, mas ninguém quer dar o cu. Álcool pra mim tomar. Você deve achar que tudo é brincadeira, mas se dá pra mim, não marque o bobeira. Tomarei todo o álcool do começo até o fim. Por caridade eu peço, dá o cu pra mim. Álcool é muito bom, muito bom. Meu DJ falava assim, o que tem? Quando eu precisar de álcool, como é que é? Ele dá o cu pra mim. Álcool é muito bom, é muito bom. Meu DJ falava assim, como é que é? Quando eu precisar de álcool, o que tem? Ele dá o cu pra mim. Confesso a vocês, sou um cara dependente. Porém, se eu não beber, eu fico doente. Trabalho, mulher e filho, perdi, estou sozinho. Carente, solitário, à procura de carinho. Só que este vazio você pode preencher. Basta você dar algo pra me beber. Faça como o meu DJ, falou que álcool é bom. Sempre que eu preciso, dá álcool na minha mão. Dou dói, dou machuca, dou arranca pedaço. Ouvi a palavra. Álcool é muito bom, muito bom. Meu DJ falava assim, como é que é? Quando eu precisar de álcool, o que é que ele dá álcool pra mim. Álcool é muito bom, é muito bom. Meu DJ falava assim, como é que é? Quando eu precisar de álcool, o que é que ele dá álcool pra mim. Espero que você não me leve a mal. JL é meu nome, não desperte de ser cal. Se você quer ser DJ, não é tão ruim. Antes de mais nada, tem que dar álcool pra mim. Se você for aprovado, exercerá a função. Caso contrário, te darei chá de picão. 9 meses depois, terá seu resultado. Curso concluído e o diploma, dentista de jockey formado. Meu nome é Junior B, porém preste atenção. Para ser um bom DJ, é preciso treino e dedicação. Álcool é muito bom, meu DJ falava assim, como é que é? Quando eu precisar de álcool, o que é que tem? Ele dá álcool pra mim. Álcool é muito bom, é muito bom. Meu DJ falava assim, como é que é? Quando eu precisar de álcool, o que é que tem? Ele dá álcool pra mim. Confesso a vocês, sou um cara dependente. Porém, se eu não beber, eu fico doente. Trabalho, mulher e filho, perdi, estou sozinho. Carente, solitário, à procura de carinho. Só que este vazio você pode preencher. Basta você dar algo pra me beber. Faça como o meu DJ, falou que álcool é bom. Sempre que eu preciso, dá álcool na minha mão. Se você quer ser DJ, não é tão ruim. Antes de mais nada, tem que dar álcool pra mim. Se você for aprovado, exercerá a função. Caso contrário, te darei chá de picão. 9 meses depois terá seu resultado. Curso concluído e o diploma, dentista de jockey formado. Meu nome é Junior B, porém preste atenção. Para ser um bom DJ, é preciso treino e dedicação. Álcool é muito bom, meu DJ falava assim, como é que é? Quando eu precisar de álcool, o que é que tem? Ele dá álcool pra mim. Álcool é muito bom, é muito bom. Meu DJ falava assim, como é que é? Quando eu precisar de álcool, o que é que tem? Ele dá álcool pra mim. É o que eu dou, agora que eu preciso. Quem quer dar o cu pra mim? Ah, saco.